Xenia 6251, informação em curso Golf para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Xenia 6251, 3J, Sierra Bravo, Golf Romeo, nível de voo 360, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após voo direto posição Bridge, onde intercepta para Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme o rato apresentado no plano de voo, controle Salvador, frequência 120 decimal 8, aciona 5543 ou Xenia 6251. Salve. motorizada 360 para Guarulhos, decola da turno zero, curva direita, na saída da Elmina. Após direto, Príncipe, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Steve Conforme. Controle de saída 1208-543, motor 1. Correto, chame 6251, portão 11, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamar a conta pronto, 6251. Salvador, USAN 3601, posição 13, remota, para pushback e acionamento. Livre na remota, 3601, chame táxi. Chamada para o táxi, 3601, grátis. Salvador, Otan 3601 para o táxi. Está com 4 horas e 16 de autonomia, alternando o Galeão com 5-4 a bordo. Galeão 416, confirme 054 a bordo. Afirmativo, 054. 3601 no táxi via Pátio em Alfa, ponto espera, pistão 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para o decolagem, ponto espera, pistão 0, senhor. Via Pátio, Índia e Alfa, decolagem na 10, chamará quando pronto, Puras, ajuste no 0 no meio, chame o término, Mike XV Bravo. Ok, isso, Maranhão, obrigado. 3601 no pronto para decolagem. Pronto, no ponto espera, TAM 3601. 3601 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo, ajuste no 0 no meio. Autorizado a alinhar e decolada 10, ajuste no 0 no meio, TAM 3601. decolado 2-0, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, mulher. Salvador, bom dia, TAM 3601, decolado da El Leda. 3601, bom dia, contato radar, sul, planilho 360, perfil da El. 360 da El, TAM 3601. Mantenha nível 340. Restrito 340, TAM 3601. Salvador, é o TAM, Mike, é sem trava, informa o tempo, tira do motor. Muito obrigado e um bom dia. Ok, Bravo, obrigado, bom dia. 601, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325, suma até nível 340. Restrito 340, Recife 251, alternando 3325, centro 3601, bom dia. Oi, Salvador, eu chamo 6251, pushback, acionamento, gate 11. Portão 11, aprovado, 6251, chame táxi. Valeu, obrigado. Xarã 63, digo 6251, 54 a bordo, galeão alterna, com 3 horas e 50 minutos. Quenta galeão, confirme 054? Afirmo. Copiado, 6251 tem táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pressão 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Bate o ideal, eu passarei pro outro pedaço.